Projeto X Podcast. Maravilhoso e mágico mundo do Projeto X Podcast de Oz. Que bela frase. Oz a prisão, né? Claro. Hoje iremos falar sobre uma das obras infantis mais importantes da literatura do século XX, da literatura infantil moderna. Da literatura mundial. E um grande clássico hoje, já foi adaptado diversas vezes para diversas mídias. Day I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Eu sou Fernanda Fofonca e eu me identifico com o espantalho. Eu só queria um cérebro. Mas isso é um mugre que tem que falar, não você, Fer. Você estaria mais próximo ao Homem de Lata em algumas situações, mas... Bom, aqui é o Cabeça, e se você escutar todos os Projetos X em sequência e colocar o Dark Side of the Moon tocando, não vai ter nada de diferente, mas a trilha é maneira. Será? Será? Olha aí. Bom, aqui é o Seiji, não há lugar melhor que o nosso lar. Eu sou a Dri, e vocês pessoas com corações têm alguma coisa pra guiar vocês, e precisam nunca fazer nada errado. Mas eu não tenho coração, então eu preciso ser muito cuidadoso. Bom, gente, eu acho que vocês já ouviram falar no Mágico de Oz. Quem nunca, né? Eu espero que sim. Pelo menos de nome, saber mais ou menos um pouquinho da história, né? Mas, como eu falei no início, ela é uma das obras mais importantes da literatura infantil, e ela foi escrita por L. Frank Baum. Ele não gostava do primeiro nome, então ele abreviava, assim. É Lyman, né? Que droga de nome é esse? Ou Lyman, né? Eu não sei. Que nome horrível. Ela foi lançada no finalzinho do século XIX. Essa obra, ela foi adaptada pra diversas mídias, teatro, cinema, televisão, HQ, né? Que vai ser um dos nossos principais focos nesse cast hoje. E ela é muito importante, sim, na literatura, no entretenimento mundial. Né? Eu acho que ela faz parte até de um movimento que começou na Europa lá no século XIX, que tentou mudar um pouco o estilo das histórias infantis, porque eles achavam aqueles contos de fadas muito violentos, muito moralistas, e eles achavam que, na verdade, as histórias infantis, elas tinham que entreter e divertir, né, as crianças, e não tentar passar uma mensagem moralista, e ela tinha que ser também menos violenta, ela tinha que ter personagens mais cativantes, né, que os personagens de contos infantis, eles não têm muito a profundidade. Mas se bem que o próprio Mágico de Oz, ele tem ali algumas críticas, né? Ele tem algumas Sim. coisas dentro dele que não são só talvez aí diversão e magia, né? Claro, é uma subcamada, mas tá lá. Teve até algumas pessoas que disseram que tinha a ver um pouco com o movimento populista. Ah, essa história é legal, mas depois eu conto. Hoje em dia a Dorothy seria comunista, entendeu? Abaixa o governo. Embora o autor ele só tenha dito que ele realmente ele só queria escrever uma história para crianças, né? É. Só que tem muita gente que acha alegoria, acha simbolismo, acha associar ele à teosologia, né? Que ele era fanático, autor, né? Nessa parte. Mas também é muito fácil, né? A gente pega qualquer história e diz, ah, isso aqui deve ser um símbolo para tal coisa, é uma alegoria para tal coisa. Bem-vindo ao ensino, à literatura no ensino médio. É só isso que você faz. Às vezes o autor não quis dizer merda nenhuma e o cara diz, não, que essa obra, ela retrata o sofrimento, a dor. O autor não tá nem pensando nisso, do homem pós-existencialista. Fala isso pro Tolkien, ele odeia quando falam que ele fez alegoria, cara. Essa mensagem que você botou, Tolkien, é porra nenhuma, cara. O cara matou o outro, simplesmente é isso, cidadão. Não, a gente já provou aqui no nosso cast que, na verdade, era tudo realmente uma alegoria ao capitalismo, ao Tolkien empreendedor. Mas acho que antes da gente entrar mais na história, que eu acho que pelo menos a sinopse básica todo mundo conhece, né? Acho que é legal a gente falar um pouco sobre o autor, né, desta obra. Quem que foi a pessoa que criou esse mundo de Oz? Porque, na verdade, não é só a história que todo mundo conhece, né? Que é o maravilhoso Mágico de Oz, que é o primeiro livro publicado. Mas foram publicados diversos outros livros que se passam nesse mundo, né? Como foi dito, falar um pouquinho da vida do autor. Lyman Frank Baum nasceu em 15 de maio de 1856, na cidade de Chittenango, Chicago, no estado de Nova York. Ele era filho de uma família bem rica, que fez fortuna nos campos de petróleo. E desde muito jovem ele começou a escrever. Ele era apaixonado pelo teatro e ele tinha uma criação de aves exóticas, o que provavelmente serviu de influência e inspiração pra elementos que apareceram na história. Tem dois pontos que eu acho interessante, que é, um, o pai dele ele tinha negócios de petróleo na Pensilvânia. Gente, isso é 1800 e pouco. Ele nasceu em 56. 856, né? Exatamente. Então, isso é quando tava começando a extração de petróleo e muita gente ficou rica nessa época. E outra coisa, o teatro, pra ele, realmente foi algo muito importante. Ele atuava em peças, ele ajudava na parte de figurino, cenografia, roteiro, tanto que ele próprio produz, né, o musical pra Broadway, né, do Mágico de Oz, que foi a primeira adaptação. Uma coisa que é importante também é que, assim, o teor da história que ele criou é bem diferente do que se escrevia de literatura infantil na época, não é? Até final do século XIX, era uma ideia de... Os contos de fada tinham uma ideia de moralizar, de, assim, eram fábulas com uma moral da história, do tipo, não aceite doces de estranhos, sabe? Não confie em lobos, esse tipo de coisa. Não coma a casa da bruxa, não, né? Coma a casa da bruxa, que é muito importante. Mas começou a surgir uma corrente de pensadores que questionava esse teor e que acreditavam que, assim, primeiro que as histórias tinham que ser menos violentas e menos moralistas e serem mais divertidas e menos pro lado da catequese, por assim dizer, e mais pro lado da diversão e do entretenimento. Eles achavam que quem tinha que passar esses valores de educação e moral era a escola e os pais, e não a literatura, sim, né? Fazendo parte dessa corrente, o Baum criou o Mundo de Oz e foram publicados 13 livros. A gente vai falar aqui mais do primeiro livro e das adaptações do primeiro livro, certo? Mas ele expandiu bastante esse universo. E a primeira adaptação pro teatro, como eles disseram, que foi um musical pra Broadway, foi produzido pelo próprio Baum com o auxílio de um ilustrador, que é o Denslow. Esse Denslow ajudou ele na publicação dos livros mesmo do Mágico de Oz, foi parceiro dele enquanto ele publicava os livros. E o que é interessante é que é o seguinte, o Mágico de Oz, ele virou um best-seller quando foi lançado. E isso acabou dando a pressão, aquela pressão que todo mundo sabe, quando o negócio faz muito sucesso, tem que continuar, fazer as continuações. Então, ele foi produzindo continuações, e algumas eram até um pouco fracas, né? Porque ele já tava um pouco cansado também de produzir, de escrever tantos livros sobre o Mágico de Oz. Ele também escreveu outros livros com pseudônimos que não tinham relação com esse universo, mas ele optou por um pseudônimo pra diferenciar das obras dele sobre o Mágico de Oz. Não só um, como vários, né? Vários pseudônimos diferentes. E após a morte dele, vários autores continuaram escrevendo sobre o Mundo de Oz, até assim, até alguns muito recentes a gente encontra contra-adaptações, que é o caso, por exemplo, do Wicked, que foi um livro, uma novela publicada em 1995, que se tornou, inclusive, um musical da Broadway extremamente famoso, que até hoje essa história continua rendendo. Embora é muito comum essa parte, né? Uma obra famosa, o autor já morreu e todo mundo vai adaptando, né? Recriando novas histórias. O do Sherlock Holmes, por exemplo, porra, um monte de gente escreve até hoje as histórias dele, mesmo o autor já tendo morrido faz tempo. Mas pra ter uma ideia, entre 1913 e 1920, ele publicou um livro por ano sobre o Mundo de Oz. E sendo que o último livro, ele foi publicado depois que ele morreu, né? Porque ele morreu em 1919 e logo um ano depois eles publicaram esse último livro dele, que provavelmente já tava escrito, já tava quase pronto. Uhum. Mas já foi logo, foi após a morte dele, né? E a partir de 21, eles já continuaram a publicar livros de Oz, mas por outros autores. Continuando aí foi muitos livros, acho que mais de 20 livros, ou quase mais ou menos 20 livros, não escritos por eles. Mas, ó, vendo essa obra aqui do Mágico de Oz, eu consigo ver claramente algumas influências, principalmente do Alice no País das Maravilhas. O cenário, o ambiente, aquela viagem no mundo, né? A personagem que vai seguir o animal, né? Porque, no caso, a Alice tá seguindo o coelho e a Dorothy se perde porque ela tá tentando encontrar o cachorrinho dela, o Totó, que se perdeu, né? É. Então, até a referência visual das personagens, né? Elas têm aí uma estética próxima, o padrão de cores. Embora Alice no País das Maravilhas tenha sido escrito uns 35 anos antes. É, e tem uma pegada bem diferente, pessoalmente, eu acho que é mais tenso. Mais sombria e mais lisérgica, eu acho, em alguns pontos aí, também, né? Alguns, meio que muitos, né? Tem a questão da religião dele também, que é algo importante. Não sei nem se é religião, né? Aquele conceito é a teosologia, acho que é essa a palavra, se não me engano. Teosofia é o substrato, na verdade, teosofia é a base das religiões e filosofias do mundo, e ela tenta, assim, se estabelece no encontro entre o maior e o menor grau dos sistemas de crenças, sejam eles religiões, filosofias, ciências, método científico, tudo mais. A teosofia, como a gente conhece, ela tem uma certa ligação com o ocultismo, mas ela, na verdade, não como, assim, ocultismo, assim, vamos invocar o capiroto e vamos matar as pessoas, não. Tem essa coisa vinculada ao mal. Na verdade, a teosofia busca o conhecimento oculto como uma fonte de conhecimento, entendeu? Então, pelo que eu entendo de teosofia, é um conjunto de crenças que se baseia na forma que o ser humano crê nas coisas e como ele chega no conhecimento, entendeu? Seja ele pela ciência, seja ele pela crença numa força maior, seja na filosofia. E aí tem alguns conceitos sobre a questão de espírito, como funciona, sobre a busca pela iluminação ou pela... como que eu posso dizer assim, pelo ser ideal, né? Você se tornar algo melhor do que você é, essa evolução do ser humano. Sim. E que tem um pouco aí, as pessoas fazem referência a isso na trajetória da Dorothy e dos seus amigos, eles buscando aí cada um a sua coisa, mas tem aí, fazem referências a conceitos da teosofia. Teosofia. Mas acho que outra coisa interessante é até a questão política, né? Que algumas pessoas acham que o livro trata, né? Ah, sim. É toda uma alegoria, assim, associada à parte econômica da época, né? É assim, a gente já falou, o Mágico de Oz tem um monte de interpretações. As pessoas acham simbolismo, alegoria, alguma mensagem oculta que o autor queria passar naquela época. E tem uma teoria muito, assim, incrível. Incrível assim, né? Tem muitos pontos que são curiosos, né? Que é adotado na economia. Professores de economia de universidades americanas fazem muito esse paralelo, né? Essa ligação entre o Mágico de Oz e um sistema econômico popular na época ali, né? De 1880 a 1896, né? A economia lá nos Estados Unidos deu uma queda violenta de 23%, ou seja, deu um problema violento, desemprego, uma crise, uma recessão danada, né? Que teve naquele momento. Aí você teve, então, nessa uma redistribuição de riqueza, onde um monte de agricultor lá do Oeste ficou endividado pra caramba, e os credores que eram banqueiros do Leste ficaram com o dinheiro deles, né? Isso gerou uma certa revolta, né? Uma insatisfação, né? Popular. Principalmente da parte dos agricultores que estavam sem dinheiro. Aí o que aconteceu, né? Existiu um plano, sim, político, né? De como melhorar esse problema, né? Que era usar prata também pra cunhagem da moeda, né? Aumentar a circulação dela. E isso aí, naquela época, a gente fala que é defesa da prata livre ou bimetalismo, né? Isso aí aconteceu lá na década de 1890. O livro do Mágico de Oz, foi lançado em 1899. Só lembrar que o autor, o Baum, além de ele ser também autor e tal, né, parte de teatro, teve um período que ele também acabou sendo um jornalista. Então ele estava muito ligado nessa parte também de coisas populares que estavam acontecendo. Ele morava na Dakota no Sul nesse período, então ele sabia exatamente o que estava acontecendo com os agricultores, né? Até o próprio Kansas dele é inspirado na Dakota do Sul, né? Exatamente, nesse período que ele ficou ali. Por isso que ele é tão feio, tão destruído, tão sem nada, né? Pois é, né? Aí o que que fala então essa teoria, né? Essa coisa que os professores falam, né? Essa alegoria que o autor queria botar. A mensagem desse livro, o que significava esse livro exatamente, era como explicar a economia naquela época. É exatamente isso que o Mágico de Oz significaria, né? Esse livro, né, do Mágico de Oz. Então, como eu disse, né? Eles queriam, os políticos populistas na época queriam aumentar a quantidade de moeda como cunhagem, né? E isso ia de confronto a um regime, né? Um sistema monetário na época, chamado Padrão Ouro. Então, o livro, ele representa essa disputa, né? Entre o padrão ouro que existia na época, que tava, por causa dessa crise, acabou deixando um monte de gente pobre, ainda mais, né? E esse método que os populistas queriam adotar, né? Que é a prata livre. E aí, olha só os pontos em conjuntos que tá... significa? Ó a viagem. Ah, não, olha a viagem. Vamos lá. O que aconteceu, então? Tem a Dorothy, que a Dorothy, ela tava ali naquela fazenda ali, né, no meio do nada, e ela representa o americano comum, seus valores tradicionais. E, de repente, aparece um ciclone ali, né, e assim, o ciclone, ele representa um movimento populista na época, né, que aconteceu com os fazendeiros que estavam endividados, né, e esse movimento foi crescendo, chegou até Washington, Nova York, né. Olha aí, que maneiro. Aí a Dorothy, ela acabou caindo no reino de Oz. Esse reino de Oz significava as pessoas ricas naquele momento, defensores do padrão ouro, né? Então ele tava naquela situação padrão, status quo, sabe? Estranha, né? E aí ela tem que seguir uma estrada de tijolos amarelos, que é esse sistema econômico adotado, o padrão ouro. E ela tava usando sapatos de prata, que eram os defensores desse método que eu falei, de prata, né? E se você viu o filme A Gente Não Tá Maluco, no original era prata. É prata. E aí no meio do caminho ela encontra, olha só, um espantalho, que é representa os agricultores falidos, insatisfeitos, o homem de lata, que são os operários industriais desempregados também, na casa da crise, e um leão covarde, que se representa um político na época, William Jennings Bryan, populista, candidato à república em 1896 e defensor do bimetalismo, naquela época também, né? Ou seja, há uma americana comum, no meio do nada, naquela situação ali, onde estava uma situação de revolta, e todo mundo revoltados, indo em direção à Cidade das Esmeraldas, que é Washington DC. Olha aí. Tem mais uma alegoria que é muito interessante, que assim, uma coisa que eu percebi, todas as histórias assim, tem uma teoria de que a pessoa boazinha do rolê, na verdade, é um grande gênio do mal. Obviamente, aqui teria que ser o caso. Tem um pensador que interpreta a história como um exercício de traição, sugerindo que a suposta, entre grandes aspas, bruxa boa, Glinda, ela, na verdade, se aproveitou da Dorothy, que era inocente. Eu tive essa dúvida também. Tava bom demais. Sabe quando você duvida? Você fala, por que que ela é tão boa assim? Exato. Né? Ela usou a Dorothy pra derrubar não apenas a bruxa do oeste, como o mágico de Oz também. Pra deixar ela sem nenhum tipo de concorrência, nenhum tipo de rivalidade, pra ser a grande rainha e mestra dos quatro cantos de Oz. Não, você quer que eu continue mais viagem dessa teoria que eu tava falando? Vamos lá. Não, porque o mágico de Oz fala assim pra Dorothy, americana comum. Olha, podemos resolver essa situação pra você, né? Mas como? Você vai ter que destruir a bruxa malvada do oeste, que é satisfazer os desejos dos fazendeiros, o oeste dos Estados Unidos, né? E como tem que satisfazer esse desejo? Como destruir ela? Com um balde d'água, né? Que representa o quê? A palavra liquidez na economia. Olha aí, você lança mais prata no mercado, aí o que aconteceria? Você tem mais moeda circulando, você aumentaria o valor, você consegue então deixar os fazendeiros terem um pouco mais de dinheiro, as taxas de juros estão diminuir e vai sair da deflação, e é mais ou menos isso, a satisfazer o desejo dos agricultores. E juntando o que a Adri falou da bruxa boa do sul com o que o Seiji falou, e os fazendeiros nos Estados Unidos eram o sul, faz sentido a bruxa boa do sul querer dominar o resto de Oz. Inclusive ele faz até a relação do verde por ser a cor da moeda, do dólar, né, da nota, do dinheiro. É. Assim, eu fico imaginando que o Baum devia, tipo, se ele escutar essas teorias, ele ia falar assim, por que vocês não vão todos à merda? Não foi nada disso que com eu certeza, falei. Com certeza, né? Com certeza. Aí a Dorothy, ela retorna à Cidade das Esmeraldas, descobre que o Oz não é nada disso, ele é um cara comum, e ele diz que o padrão ouro não é verdade absoluta, e aí os sapatos de prata seriam a resposta ideal, né? Pra ela voltar ao seu mundo tradicional, o valor. Olha aí, olha que viagem, cara. Nossa Senhora. A gente falou um pouquinho sobre o autor. Eu imagino que vocês saibam, né, qual que é a história do Mágico de Oz. Porém, se algum de vocês não sabe, a gente vai pelo menos dar uma sinopse, uma introdução. Até pra vocês entenderem todas essas maluquices que a gente acabou de falar sobre essas teorias loucas, né? E dizer o que é o Mágico de Oz. Então, a sinopse do Mágico de Oz, ó. Ele conta a história da pequena Dorothy. É uma garotinha que é órfã, né? Mora junto com seus tios. E ela vive lá no Kansas, né? E seu cãozinho Totó também. Aí o que aconteceu? A Dorothy... Aconteceu... Teve a passagem de um furacão, né? Ali no meio da fazenda, né? A casa onde a Dorothy estava, ela foi levada. Ela não conseguiu ficar no abrigo, né? Anti-furacão que tinha lá dentro, no meio da casa ali, né? Então só ficou ela e o Totó, e a casa foi levada junto com o ciclone. Olha aí. E em vez de acontecer uma tragédia, como deveria ter acontecido, pô, a casa foi levada pra uma terra desconhecida, o Reino de Oz. Bom, de fato aconteceu uma tragédia, não pra ela, mas pra alguém. É, pra bruxa. A bruxa não ficou muito feliz. Do leste, a bruxa, né? Que estava no lugar errado na hora errada, né? Mas os Munchkins ficaram felizes, porque eles foram libertos, né, pela Dorothy. Aliás, a Dorothy passou a ser considerada a heroína, porque ela acabou matando, sem querer, com a casa, né, que tá em cima da bruxa do leste, a dominadora daquela região, né, que subjugava aquela população que eram os Munchkins, né? Não, mas coitada da bruxa, ela tava ali dando chicote nos Munchkins ali, de repente cai do céu uma casa em cima dela. Oh, porra! O que acontece ainda? Além de matar de forma cruel e absurda a bruxa, ela ainda vai lá e rouba os sapatos da bruxa. Em vez de fazer um enterro digno, entendeu? Fazer uma coisa bonita, não. Ainda rouba a única coisa que ela tinha, que era a droga do sapatinho. Bom, mas aí o que acontece, né? Então ela recebe, né, esses sapatinhos de prata, né? Da bruxa boa do norte, que ela fala, recomenda assim, você quer voltar para a sua cidade, né? Para a sua terra? Você vai ter que encontrar o Mágico de Oz. E onde se encontra ele? Você encontra ele na cidade de Esmeralda, né? Então você tem que seguir pela essa estrada de tijolos amarelos. No fim dela, você encontra essa cidade de Esmeralda. E lá você encontra esse mágico, né? Famosíssimo, poderoso nesse reino. E ao longo dessa jornada, ela encontra os amigos, né? O Espantalho, o Homem de Lata, o Leão Covarde e por aí vai. E cada um desses personagens, assim, eles se juntam a ela porque todos eles querem encontrar alguma coisa. Querem que o Oz ofereça alguma coisa pra eles. Primeiro que ela encontra o Espantalho. E o Espantalho, o sonho dele é ter um cérebro. Porque ele acha que se ele tiver um cérebro, ele vai poder se igualar com os outros homens, ao invés de ser apenas um boneco de palha que afasta a curva. E nem pra isso ele é muito bom. Não mesmo. Depois tem o Homem de Lata, que ele quer ter um coração de novo, porque ele era um homem de verdade, mas graças a uma série de acidentes causados por outra bruxa... Isso que era pra gente ser menos violento e, tipo, então, mais feliz. Aí ele queria ter o coração dele de volta, porque sem um coração, ele achava que ele não conseguia, ele não seria uma pessoa completa se não tivesse um coração pra poder julgar as ações dele. E por fim, ela encontrou um leão, que era um leão extremamente covarde, que ele queria coragem. Convenhamos, um grupo de pidões, né? Sim, todo mundo fala, vamos pedir pro mago, né? É que nem aquele povo que vai pedir cesta básica pra vereador, sabe? É basicamente bate isso. Bate na porta do vereador, né? Aí o grupo se junta pra poder ir atrás do Mágico de Oz, na esperança de que eles consigam aquilo que eles tanto querem, né? Porque, principalmente os outros, eles acham que eles não serão felizes, não serão pessoas completas se eles não tiverem aquilo que eles precisam. E a Dorothy tá desesperada pra voltar pra casa. Aí segue esse grupo bonito, né? Esse grupo super bem ajustado nessa sociedade, atrás do grande mágico, e no meio do caminho eles enfrentam muitos e muitos e muitos problemas, mas também encontram muitos aliados. Encontrar macacos alados. Meu Deus, se fosse o Rods, ele estaria com raiva. Malditos macacos, né? Agora eles voam, né? Que droga! Que raios de mundo é esse? E o lance da história é que, tipo, eles chegam e no fim, né? O cara não é lá isso que prometia. É falsas promessas, né? Falsas promessas. Vazias. Olha só como a gente é preconceituoso. Quem que a gente culpa? A gente culpa o mago, né? Ah, o mago mentiroso. O mago não sei o quê. Mas quem que deu a dica? Quem que mandou ele lá? A tal da bruxa boa. Ela que sabia tudo. Se ela só tivesse falado, bate o calcanhar 3 vezes, né? Você vai embora pra casa. Mas não, fez ela passar por aquele inferno, andar no tijolo, no sol e não sei o quê. Anda. Passar fome, encontra aquele monte de confusão pra chegar lá no cara que era uma mentira. Tudo culpa da bruxa boa do... Norte. Eu nunca... Norte. A bruxa boa do norte não tinha nada a ver com isso. Ela realmente acreditava. A bruxa boa do sul que tava manipulando os rolês por trás dos... Você acha... Não, e detalhe, porque assim, se tu pegar a história anterior, né, que conta a parte já do Oscar, que é o mágico de Oz, ele... Na verdade, ele encontra a Glinda, que é a bruxa boa do sul, e ela que supõe que ele é o mago escolhido pra salvar Oz lá da bruxa, né? Então, assim, ela que cria toda essa confusão. Ela é a culpada. Essas tais bruxas boas aí, é... Você que fica acreditando nessa beleza exterior. Enquanto uma bruxa caiu a casa, a outra foi derretida. É isso aí. Tudo que ela queria era comandar os macacos dela. Tava na boa. Se meteram no território dela, tava na boa. Ela não tinha feito nada. Ela tava na casa dela. Aí veio uma criança, um leão, um homem, um espantalho. Um homem de lata, né? Um homem de lata, um robô. Pra quê? Derreter ela. O que ela fez? Nada, ela não tinha feito nada. Você tem provas de que ela fez alguma coisa? Não fez nada. Tu condenou antes de julgar, né? Exatamente. Ela só tava brincando com os macacos ao lado dela. Tudo que ela queria era só um pouco de compreensão, né, cara? Ela só queria... Ela só queria um abraço. Alguém abraçou a bruxa? Alguém liga pro que a bruxa quer, sabe? É um negócio foda isso. O malvado dessa história é o Oz mesmo. Mandou matar a bruxa porque não gostava dela. Exato! Enfim, acaba assim. A gente não vai ficar contando detalhes da história, né, porque acho que isso é chato, mas a Dorothy consegue resolver todos os problemas onde ela acaba se enfiando, porque ela vai pra um lado, manda ela ir pra outro, que manda ela ir pra outro, e ela tem que fazer... É que nem repartição pública, sabe? Não, então, você chegou aqui, mas você tinha que ter pego o carimbo lá na Bruxa do Leste, você vai ter que ir lá pra protocolar de volta aqui, entendeu? Ah, mas não tem duas vias assinadas e autenticadas com a Bruxa Boa do Norte, com a Bruxa Boa do Sul, sei lá quem que for. Vai ter que ir lá buscar a segunda cópia. Mas é bem por aí. E andando, né? Ela vai andando. Ela deve ter feito um puta exercício. Estrada de tijolos amarelos agora chama burocracia, viu? Tô vendo. Só antes da gente partir mesmo pras adaptações, eu acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre os principais personagens, porque cada um, e a gente aqui de novo fazendo as nossas interpretações, né, sobre o que significa cada personagem. A Dorothy, ela tem a grande questão dela ser uma menina inocente nesse mundo, não vou dizer maluco, não é bem um mundo maluco, porque ele é até bem estruturado, mas nesse mundo tão diferente, e apesar de ser um mundo maravilhoso, você vê que ela tem essa ligação com a casa, ela quer voltar para casa. Exato. E de uma maneira até pouco racional, se você pensar que o Kansas, a forma como ele é retratado, tanto nos livros quanto nas outras mídias, é algo triste, não é algo bonito, não é? Ela vive numa casinha, junto com o tio e a tia dela, que passam dificuldades, tem aí até a referência do que o Sage falou, sobre as alegorias só socioeconômicas, mas ela quer, de toda forma, voltar pra casa, independente do que ela vê ali, assim, nada daquele mundo maravilhoso, daquela de magia, de coisas maravilhosas, atraem ela a ficar ali. Exato. É bem interessante, porque realmente ela trata tudo com, sempre com... É o olhar de uma criança mesmo, né? Porque ela não vê maldade, ela é totalmente inocente nesse ponto, ela acredita em tudo que falam pra ela, mandam ela pra lá e pra cá naquela burocracia do mundo do Mágico de Oz de carimbo em duas vias. Ela faz até a resolução dela da bruxa. Ela fala, pô, mas eu vou ter que matar uma bruxa, né? Mas eu não sei matar uma bruxa. É, exatamente, eu não quero matar, né, mas eu tenho que voltar pra casa ainda assim. Eu acho que essa pureza de personagem é algo que contrasta bem com os outros personagens, como a gente até... A Fê levantou a questão das fábulas, e não é bem fábula, né, que fábula é animal, mas os contos de fada, onde sempre é tudo muito pesado, então é criança que é comida por animal, que é presa com bruxa, que sofre tortura, entendeu, que é expulsa pela madrasta, todas essas maluquices. Então acho que um pouco dessa pureza, e de uma personagem que acaba não, ela não é corrompida durante a história, entendeu, e ela mantém a sua pureza, é algo que mostra um pouco dessa nova forma de tratar a literatura infantil. O primeiro personagem, então, que ela encontra é o espantalho, né? E assim, o espantalho é aquela representação do boneco, assim, de palha, né? Que não tem cérebro, né? Ah, e tudo que ele queria é um cérebro, né? E aquela história, né? De que, pra mim, eu acho que ele representa mais a ideia de buscar uma natureza humana, né? Que ele não é humano, exatamente. Uhum. Mas pra ele significa que ter um cérebro mostraria que ele também existe. Existe, assim, como um humano. Pra viajar, ele é o pensamento cartesiano puro, cara. Ele só considera a existência dele quando ele começar a pensar. Penso, logo existo. E o que eu acho legal do espantalho é que, apesar dele achar que eu preciso de um cérebro, ele é muito inteligente. Ele tem as melhores sacadas. Isso é uma característica que ele coloca, é que, tirando a Dorothy, que realmente tá longe de casa, os três que buscam qualidades humanas as têm, entendeu? Porém, eles acreditam que não. Eles acreditam que precisam de algo mais pra alcançar aquilo, sendo que os três demonstram ter, né? Isso até faz parte da resolução do próprio Oz no final. O espantalho tem uma questão interessante, que assim, o que ele busca um cérebro, né? Que seria aí a referência a pensamento, a inteligência, raciocínio, tanto que ele fala, né, eu não sei pensar, não consigo raciocinar, porque eu não tenho cérebro. E ele tem pelo menos eu não lembro no filme exatamente, mas no quadrinho, que é bem fiel ao livro, ele faz essa referência, que ele fala assim, eles me criaram, né, eu sou um espantalho e eu fui colocado ali como uma ferramenta pra afastar os corvos. E isso acontece porque eu não tenho cérebro, porque quem não tem, aquilo que não tem cérebro, ele é apenas uma ferramenta. Aí você tem talvez, na nossa visão, a nossa interpretação, que ele provavelmente pode ou não ter pensado isso, seria a questão de aqueles considerados com menor intelecto ou com nível de raciocínio baixo são utilizados como ferramenta. Eles estão abaixo daqueles que são dados elitizados, então eles se vê como uma ferramenta, e buscar o cérebro seria buscar o conhecimento para transcender e ser o quê? Um humano. Ser alguém respeitado, ser alguém reconhecido por conta de ser estudado, de ter um intelecto, de ter conhecimento. E às vezes as pessoas dizem que para uma pessoa ser inteligente, para uma pessoa ser alguém, ela tem que ter esta educação. E não necessariamente, né? O próprio espantalho, embora ele não tenha o cérebro e ele acredite, porque fizeram ele acreditar que por ele não ter um cérebro, ele não pensa e ele é só uma ferramenta, ele, na verdade, é muito consciente e pensa demais. Só que, às vezes, ele não necessariamente teve essa educação formal, se a gente for entender, né? Ele tem um outro tipo de pensamento. Ele vê as coisas de outra forma, mas isso não diminui ele, né? E acho que isso que talvez seja a nossa própria alegoria. Quer dizer, não necessariamente tu precisa ter estudado, talvez numa grande universidade, ter frequentado boas escolas, fazer parte de uma família tradicional, pra tu necessariamente ser alguém que pensa e que vê além, e que não será uma ferramenta, né? Porque acho que tem muita gente aí que é estudada e que sabe, ou pelo menos diz que sabe das coisas, e fala, e cita livros, e repete frases, e essa pessoa, no fundo, é uma ignorante. Exato. E ela é muito mais manipulável até. Tem uma fala do espantalho do filme, que eu acho que é provavelmente uma das falas mais geniais e que resume muita coisa. Que a Dora te pergunta, pera, como é que você pode falar se você não tem um cérebro? E a resposta dele, eu não sei, mas algumas pessoas sem cérebros falam demais. Olha aí. Eu acho que não existe frase mais verdadeira do que essa. When I come home, cold and tired. próximo personagem que a Dorothy encontra é o Homem de Lata, que o que ele quer é bem diferente, ele quer um coração. E a ideia que ele faz de coração, acho que é uma ideia muito bacana, porque assim, o que ele quer um coração porque ele quer um guia moral. Ele quer ter algo que guia as ações dele pra que ele não faça coisas erradas. Porque com uma pessoa que tem um coração na mentalidade dele, ela pode se policiar pra não fazer coisas erradas, só que como ele não tem um coração, ele tem que tomar o dobro de cuidado. Mas ele é o personagem mais sensível da história, é um personagem que chora, que assim, ele começou a chorar por ter esmagado um bichinho, sabe? E a Dorothy encontrou ele paralisado no meio de uma floresta, porque ele tomou uma chuva e as juntas dele ferrujaram e lá ficaram. Aí ela salva ele, usa óleo pra poder voltar a se mexer. Aí ela contando das andanças que ela tá fazendo e pra onde ela vai, e ele resolve seguir ela. Porque eu gosto muito dele, porque realmente a ideia que ele faz de coração e o motivo pelo qual ele quer um coração é muito legal. Ele quer um guia moral, ele quer saber, ele quer acreditar no que ele faz, ele quer acreditar que ele faz a coisa certa, entendeu? Eu acho que é um personagem favorito por isso. E eu não sei, gente, eu acho que foi de muita sensibilidade ter colocado um personagem como ele na história. Uma outra relação também interessante do Homem de Lata, aí novamente puxando o quadrinho, que tem essa pequena diferenciação do filme, é que um dos motivos, além dele ter esse guia moral, que ele até comenta, é que na história a gente já comentou mais ou menos por cima, que ele era um homem, aí ele era apaixonado por uma menina, uma Munchkin, né, que era, ela servia uma bruxa, eu acho, uma mulher má, e ela não querendo perder essa serviçal dela, ela bota uma maldição no machado, que o machado começa a cortar partes dele, então corta um braço, corta uma perna, não sei o que, e ele vai substituindo tudo por partes mecânicas, né, partes não chega a ser robótica, mas partes mecânicas mesmo, de metal, ou de lata. E ao final, quando ele termina aí, né, ele substitui todas as partes do corpo dele e ele tá sem o coração, os sentimentos dele com relação à menina somem, porque ele acredita que ele não tem coração, né, e isso é, e aí ele fala que ele só vai alcançar a felicidade quando ele puder novamente se apaixonar por essa menina, e pra isso ele precisaria do coração, né, e aí tem um diálogo interessante dele com o Espantalho, porque ambos querem aí voltar de certa forma à humanidade, né, recuperar, e aí o Espantalho fala, mas pra que você quer o coração? O coração pode te machucar, você não pega um cérebro, ele fala, não, eu não me interesso pelo cérebro, né, o pensamento e o raciocínio lógico não é bem o que eu quero, novamente é o sentimento, é assim, a Adri falou, essa bússola moral interna que me permita tomar essas decisões com base em sentimentos, né? Então essa variedade, porque a questão da lata, do raciocínio, do robô, do frio, né? É a questão do precisão, do cálculo. É A igual a B, é uma fórmula matemática. Coisa que a emoção não representa, né? Sim. A emoção, ela te traz variáveis que não tem explicação. Você faz A e B não porque é a mais lógica ou mais racional, mas porque o seu coração e os seus sentimentos mandam, e ele sente falta disso. E, novamente, ele também não precisa disso, porque ele se afeiçoa aos outros personagens, ele gosta da Dorothy, gosta dos outros amigos dele, e ele sente remorso, que é um sentimento, ele sente dor, do ponto de vista não física, né, mas ele sente mal quando emocional. Ele machuca lá o animalzinho. Novamente, então, é aquela questão dele ser induzido a achar que pra ele ser humano ele necessita daquele sentimento específico e daquelas circunstâncias que não necessariamente significam algo. Bom, o Leão Covarde, né, ele vivia na floresta sozinho, porque embora ele seja covarde, os outros seres tinham medo dele, porque ele era um leão, né? O rei da selva. Ele rugia alto, né, todo mundo fugia. E ele fazia isso justamente pra afastar os outros, né, porque ele tinha medo. E um determinado momento, enquanto a Dorothy, já o Espantalho, o Homem de Lata e o Totó estão atravessando a floresta, né, em direção à Cidade Esmeralda, eles acabam cruzando com o Leão Covarde, né, que tenta atacar o Totó, mas a Dorothy dá um safanão nele, né, uhum. E ele conta, né, que na verdade ele é covarde e ele queria deixar de ser covarde. E uma coisa, assim, que é uma frase até que eu li muito, né, que o corajoso não é aquele que não tem medo, e sim aquele que faz algo mesmo com medo. Exatamente. Sim. E pra mim, isso é exatamente o leão, o reflexo dele, do personagem. Ele tem medo, muito medo, mas na hora que ele precisa agir e que ele precisa fazer alguma coisa pra, seja proteger a Dorothy, enfim, ele faz. Porque embora ele tenha medo, o sentimento dele e a vontade de proteger os amigos dele, no caso, é muito maior. Então, ele é exatamente isso. O verdadeiro corajoso não é aquele que vai e enfrenta qualquer coisa sem medo. Não, ele tem medo, mas mesmo assim ele vai. Então, ele acha que ele é covarde, porque ele tem medo. Mas medo não significa necessariamente covardia. E eu acho que é exatamente isso que esse personagem mostra. Eu acho ele muito cativante. O que eu vejo de interessante no Leão é que, assim, o raciocínio dele do motivo por ele buscar a coragem é o seguinte, ele fala, né? Eu sou um leão, eu sou o rei da selva. E por isso eu não posso ter medo, eu tenho que ser corajoso. E aí vem a questão do... Eu acredito aí na minha interpretação, minha alegoria pessoal, seria da questão de você ser obrigado a apresentar características que impõem a você por convenções. Então, assim, quer dizer que pelo fato dele ser um leão e ser o rei da selva, ele não pode apresentar medo. E pelo fato dele apresentar isso, ele tá aquém daquilo. Então, assim, ele é incompatível. Por ele ser um leão, ele não pode sentir medo. E ele é infeliz, porque ele se sente fora daquilo. Ele sente que ele até fala, mas da onde veio isso? Ele fala, eu não sei, eu nasci desse jeito, entendeu? Ele falou, e todos os outros animais esperam que eu seja corajoso. Ele falou, eu tenho que ser o rei das feras. Eu não posso ser diferente daquilo que esperam de mim e daquilo que dizem que eu tenho que ser. E aí, na verdade, a busca dele é, primeiro, é por algo, não que ele não tenha, porque a gente já falou que ele tem a questão da coragem, que, como a Vivi falou, não é não ter medo, mas sim é saber enfrentá-lo quando necessário, mas, na verdade, ele tá procurando um conceito externo que outros dizem pra ele que é. Então, ele fala, coragem é isso, e ele vai meio que buscando isso, sendo que ele já tem o que ele precisa, tudo que ele precisa pra ser completo, ou não lhe falta nada, mas os outros fazem acreditar que falta, assim, pra ele alguma coisa. Com certeza, eu achei ele um personagem bem interessante, justamente por ter essa faceta, porque por um lado, enquanto o espantalho ele quer ter um cérebro, né, e o homem de lata ele quer ter um coração, são elementos físicos que representam algum tipo de valor, sentimento, uhum. No caso, né, inteligência e a parte mais sentimental, amor, relacionamentos, enfim, o leão, na verdade... Ele não tá buscando algo, uma representação física, porque a coragem não tem uma representação física, né? É uma coisa muito substancial. Não existe algo que dizem, ah, eu vou ganhar um chifre e isso vai me tornar corajoso. É um pouco diferente o objetivo dele e aquilo já tá dentro dele. Todos eles, na verdade, acho que isso é a característica desses personagens, todos eles já têm esses elementos que eles estão buscando, mas porque não é exatamente como a convenção social diz que tem que ser, eles se sentem inadequados, os três, né? Eu não tenho cérebro, então eu não sou inteligente. Eu não tenho coração, então eu não tenho sentimentos. Eu tenho medo, então eu não sou corajoso. A sociedade tá dizendo isso pra eles. Eles se sentem inadequados e eles estão buscando justamente essa adequação à sociedade. Mas, na verdade, o que eles acabam encontrando não é exatamente o que eles procuravam. Eles não acabam encontrando a adequação, eles acabam encontrando a aceitação. Eles olham pra si mesmo e veem que, embora eles não estejam adequados ao padrão social que diz como eles devem ser, eles têm isso dentro de si e eles aceitam isso no final, né? A redenção final. You gotta look right until you get it. Elucidate. Reiterate. And syncopate. You can't win. Acho que a gente já discutiu um pouco dos personagens, da história. A gente fez as nossas próprias versões de nossas alegorias e interpretações, né? Já não basta todo mundo fazer várias interpretações malucas, a gente ainda fez as nossas, do que a gente entendia por cada um dos personagens. Mas agora, a gente quer falar um pouco sobre essas diversas adaptações que a obra ela teve ao longo dos anos. A gente não vai falar de tudo que existe, porque é muito material, foi muita coisa produzida, e não tem tempo hábil, e não tem condições de a gente falar tudo. A gente nem sabe de tudo que saiu. Exatamente. Mas a gente selecionou algumas que a gente acha que tem um destaque, que valem a pena serem conhecidas. Mas a primeira adaptação, que nem a gente falou no início, né, foi o musical da Broadway, que foi produzido pelo próprio Baum, né, ele que quis levar essa história aos teatros, né, como um musical. Ela ficou em cartaz de 1902 a 1911, e fez um tour, né, pelos Estados Unidos inteiro. A adaptação seguinte da Code falar que é provavelmente uma das mais conhecidas, uma das mais celebradas. Eu acho que é a mais famosa, né? Todo mundo, quando pensa no Mágico de Oz, acho que pensa no filme de 39, com né? Com certeza, que é provavelmente é a forma de entrada de 90% de quem hoje em dia conhece. É o filme, título de 1939, estrelado pela Judy Garland. Foi um dos primeiros filmes produzidos em Technicolor. E assim, eles brincaram com o Technicolor de um jeito que eu considero poético. O filme começa... As cenas que a Dorothy tá no Kansas, É, são em tons de sépia, de preto e branco, assim, bem escuro. A partir do momento em que ela entra em Oz, o filme fica extremamente colorido, fica extremamente bonito. Eu, como eu já disse, esteticamente, esse é um filme fantástico. As músicas são maravilhosas. Eu acho que é um filme que, assim, é o tipo de filme que qualquer pessoa que se diga apreciadora de cinema precisa assistir. Esse é um filme que precisa ser visto, que precisa ser apreciado, porque pela importância dele pra história do cinema e pela forma como ele brincou com os recursos da época de um jeito muito bacana. Ele foi produzido pela MGM, foi indicada a diversos Oscars e ganhou nas categorias de melhor trilha sonora e melhor canção original. Eu tenho uma história com esse filme. Assim, quando eu era criança, a minha irmã é um ano mais nova que eu. Quando a gente era muito pequenininha, assim, não muito pequenininha, eu devia ter o quê? Uns 8 anos. É, talvez um pouco menos. Eu sabia ler na época, minha irmã ainda não. E assim, meu pai um dia trouxe esse filme, só que o filme não tem dublagem. E a gente teve que ver legendado. Eu assistia filme legendado assim. Eu conseguia acompanhar a legenda dos filmes, mas a minha irmã ainda não. Ela lia, mas ela não lia rápido o suficiente, ela não conseguia ler todos. Aí eu li as legendas de um filme, do filme inteiro pra ela. Foi assim, uma... experiência diferente. É uma coisa que me marca bastante, porque assim, eu... era como se eu estivesse contando a história pra ela, sabe? E eu gostava muito disso e... não sei, pra mim foi uma lembrança muito... que eu guardo com muito carinho e esse filme proporcionou isso, entendeu? É só uma historinha boba, mas é o tipo de filme que permite que essas historinhas bobas venham, se tornem reais, sabe? Eu gosto muito dele, por isso tem esse fator esse fator pessoal, mas como obra cinematográfica... ele tem um valor histórico, um valor estético que precisa sim ser celebrado. Com certeza, acho que pra quem gosta de cinema de verdade, né, aquelas pessoas que se aprofundam no cinema, exato, assistem diversos tipos de filme, até filmes mais alternativos e tudo mais, o Mágico de Oz é um clássico. Eu acho que se tu não assistiu o Mágico de Oz, tu não pode dizer que tu entende cinema. Exatamente. Né? Ele é um marco na história, até porque, que nem a Adri comentou, né, ele foi um dos primeiros a usar essa técnica de Technicolor e, embora não tenha sido o primeiro, como muita gente acha que foi, né? Mas ele com certeza acho que foi o que mais se destacou no início e que mais chamou atenção pela forma como trabalhou com essa técnica, né? Então é bem interessante. Eu acho que é um filme que ele é muito importante na história do cinema e ele foi super importante pra justamente divulgar essa história, né? A gente hoje, com certeza, conhece muito o Mágico de Oz por causa do filme. E detalhe que esse filme ele não foi vendido especificamente pra criança. Sim, tanto exato. Que ele é apreciado por adultos. Então, assim, ele não é um filme... eu não tenho precisão da época exatamente, mas assim, ele não é hoje visto como um filme infantil especificamente. Ele é um filme até que quem apresenta normalmente são os adultos que apresentam, trazem pra uma criança, porque... ele tem essa, primeiro, ele tem toda essa questão, como a gente já falou, da parte técnica, que era muito importante, a fotografia muito, muito diferente e, assim, muito evoluída pra época, que envelheceu, claro, pela idade, mas envelheceu muito bem, e é isso, às vezes, que a gente falou a questão da obra, ela consegue, às vezes, transcender o público original por alguma série de fatores. Eu fico imaginando que tipo de experiência que não deve ter sido pra galera que viu esse filme no lançamento, sabe? Que, tipo, começou com o filme preto e branco, porque o cinema, como foi um dos primeiros em Technicolor, então ainda era meio que novidade, aí começou com o filme preto e branco e, de repente, acontece uma virada na história e tudo fica lindo e colorido. Cê deve quer, ter sido um negócio foda. Você quer descobrir isso, Dri? Seiji, como que foi assistir caralho, o filme na estreia? Gente, eu não vi esse filme na estreia. Então, ô Dri, e fala um pouco da questão que eu acho que é interessante citar, a ligação do Mágico de Oz com o Dark Side of the Moon. Ah, isso eu ainda preciso testar. Mas dizem, pelo visto, assim, é um negócio com um certo fundamento, que se você contar um determinado momento no filme, que eu não me lembro qual é, e começar a tocar o Dark Side of the Moon... é a partir do terceiro rugido do leão da MGM. Isso. O filme, a trilha sonora se sincroniza com o filme de uma forma tão fantástica, que é como se tivesse sido composta para o filme. O álbum se repete algumas vezes, porque o filme é um filme bem longo, mas... o encaixe da trilha desse álbum como trilha do filme é muito perfeito, sabe? Se isso foi um acaso feliz ou uma coisa intencional, é que é engraçado que o Dark Side of the Moon, eu não consigo ver na temática dele algo que sim, dê entender que isso foi muito, foi assim, completamente proposital, sabe? É, já tem aí, já fizeram entrevistas e perguntaram e assim, nunca foi, acho que é Roger Waters, né? Waters, que é o compositor, ele falou que, assim, ele nunca falou, ele falou que não, é uma coisa, acontece, é puramente uma coisa, é claro, não é uma transposição perfeita, mas tem momentos, principalmente, que é o que eles mais falam, que eu acho que é um dos mais interessantes, é quando tem a transição do preto e branco pro colorido e bate exatamente quando entra Money do álbum, entendeu? É impressionante o quão bate, entendeu? Tem coisas que são inacreditáveis. Bom, outro filme que eu acho que foi uma adaptação um pouquinho diferente, né? Ela não segue tanto ao pé da letra, né, a história. Na verdade, é um filme que foi produzido em 1978, né, The Wiz. Ele se passa no Harlem. Adoro a tia Diana Ross, né, pra quem não conhece, ela era uma musa da década de 70 da Motown. O espantalho era o Michael Jackson. Meu Deus. Aonde estamos, né? A história, esse Oz, né, esse mundo de Oz, ele na verdade é uma Nova York utópica. Então, é uma outra versão, uma adaptação, acho que bem curiosa, acho que vale a pena assistir. Tem Michael Jackson, tem Diana Ross. É, considerando que a década de 70 tava em alta na cultura black lá com os Panteras Negros, né? Interessante botar isso. Foi uma produção de parceria entre a Motown Productions e a Universal, né? Então, aproveitou o hype do momento. Tem duas adaptações, assim, uma delas eu acho que é mais conhecida. Wicked, que foi uma novela lançada em 1995, que ela conta a história do problema dessa diferença entre bem e mal, porque ela é centrada na Elphaba, que se tornaria a Bruxa do Oeste, mas ela, na verdade, era só uma garota incompreendida de pele verde. Então... Preconceito. Exatamente. E assim, o que tornou essa história famosa foi justamente o musical, que foi baseado nela, que é um musical extremamente popular, que inclusive é considerado, é um dos shows com a duração mais longa que já na história da Broadway. Defying the Gravity, não é desse musical? Defying Gravity é desse musical, exatamente. Tanto é que se você escutar Defying Gravity, você vai escutar a Elsa cantando, porque quem faz Elphaba na montagem mais famosa é justamente a Idina Menzel, que dubla a Elsa de Frozen. E uma outra adaptação um pouquinho mais recente, de 2007, é um chamado Tin Man, que no Brasil ganhou o nome de Tin Man, a nova geração de Oz. Foi uma minissérie, que ela foi exibida na TV. Ela foi dividida em três partes e foi lançada como um filme único. É como se fosse uma releitura meio sci-fi de O Mágico de Oz, adaptada para os dias atuais, e em que a Dorothy é a Zoe Deschanel. Eu assisti, eu achei muito divertido, assim, não assistam esperando nada genial, não assistam esperando a reinvenção do cinema tal como conhecemos, mas eu achei muito divertido, achei uma montagem muito interessante, certo? E é que, assim, a imagem do Homem de Lata, do Espantalho, elas ganharam releituras. Por exemplo, o Espantalho aqui é o Glitch, que é interpretado pelo Alan Cumming, que ele teve uma parte do cérebro removido pela feiticeira, entendeu? Lobotomia. E ele não lembra de muita coisa. O Homem de Lata, ele, na verdade, ele era um ex-policial que ele passou muito tempo aprisionado dentro de uma armadura, certo? E tem o Leão também, aí tem várias brincadeiras que eles fazem com todos os elementos que tem no livro mesmo, só que numa interpretação nova. Eu gostei bastante, fica a recomendação. Em 2013 também saiu o filme Oz, Mágico e Poderoso, filme da Disney, que na verdade ele seria um prequel, né, dessa história do Mágico de Oz, né? Então ele fala assim sobre esse personagem, o protagonista é o Oscar, que ele é um mágico de circo, e aí ele tava fugindo assim no balão, né, aprontando muita coisa, aí de repente ele tava no balão dele, foi pego por um ciclone e foi parar nesse reino aí. E aí ele encontra todos os personagens, né? É sobre aquele reino lá que tava dominado por uma bruxa malvada. A bruxa malvada, na verdade, ela, a bruxa boazinha, falava que a outra era malvada. Então ela era governada pela a bruxa do leste. Ela falava que a bruxa malvada era do sul e jogou o mágico de Oz contra ela. E na verdade descobre que o do sul, na verdade, é a boazinha. E aí assim, se juntam pra derrubar a bruxa do leste e a do oeste, né? É mais ou menos isso, né, essa história. Na verdade, a gente sabe todas as bruxas são erradas. Exato. Quem contou a história, né, de que ele é um mágico poderoso também, né? Bruxa do Sul também. Eu consigo ver ela mexendo os pauzinhos, assim, pelos bastidores. Quase um Game of Thrones, sabe? Com manipulando certeza. Todo mundo pra sentar no Trono de Esmeralda. Trono mágico de Esmeralda. Mágico de Oz é que nem Game of Thrones, gente. Trono de Esmeralda. Olha aí. Quem falava que o Marte é genial. O Marte só tava plagiando o Mágico de Oz. Pô, tem assassinato, tem um cara se decepando. Tem gente derretendo, cara. Exatamente. Game of Thrones, gente. Isso aí, briga de interesses das bruxas que querem comandar o mundo de Oz. E elas ficam manipulando as pessoas pros seus interesses. Não, e eu só digo que esse é um filme legal até. Ele tá uma boa referência àquele filme de 39, né? Ele começa, por exemplo, em preto e branco. Olha aí, de repente, quando ele já chega no reino de Oz, fica tudo colorido, né? É uma boa referência que ele faz, né? É um filme bonzinho até, vai. Não é a obra-prima, tal. Ah, você tem que conhecer a história do Mágico de Oz pra poder entender esse filme. Tem o James Franco, vai. Ninguém tava esperando muita coisa. É filme da Disney, faturou pra caramba, né? Mas isso é só coisa, né? Bom, agora, pra mim, a adaptação que fez a gente se motivar a gravar esse cast, na verdade, foi um quadrinho que foi produzido pelo Eric Chanover e Scott Young, e ele foi publicado pela Marvel Comics em 2010. É um quadrinho que ele recebeu 2 Eisner, né? É uma obra incrivelmente deliciosa de ler. Nossa, sim. Primeiro que ela adaptou os livros com uma fidelidade absurda, sabe? Sim. Foi uma transcrição perfeita dos livros. E até aquela coisa de ser mais acinzentado e amarronzado o início, no Kansas, no quadrinho também é assim, os tons do início, quando tá no Kansas, são um pouquinho mais amarronzados, sabe? Um tom mais sépia. E daí, quando ela vai pra Oz, as coisas são mais vivas e coloridas, né? E a arte é muito bonita, nossa, muito é delicada, é incrível. Pra mim, se vocês já leram Laços... Nossa! É, eu é pensei direto no Laços, cara. É muito semelhante o estilo artístico, né? Uhum. De cores, e até a forma como os personagens são desenhados, me lembrou muito uma coisa da outra. Eu comprei, eu fiquei encantada, depois eu emprestei pro Cabeça, ele levou anos pra me devolver. É. Olha aí, ele devolveu, pelo menos. Olha a crítica. Claro que devolveu. Olha a crítica. Tô brincando. Eu acho que o mais legal dela, realmente, é a forma como ela consegue, claro, pelo estilo de mídia, transcrever visualmente o mundo mágico realmente de Oz, assim. Com certeza. Porque essa questão do lúdico, do quão mágico, do quão diferente é aquilo, o Scott Young, se não me engano, é quem ilustrou, é o desenhista, fez de uma forma muito bonita, assim. Tem umas páginas duplas, algumas cenas de paisagem que são, assim, maravilhosas. É uma arte que ela não é tão industrializada, tão digitalizada como é a arte hoje padrão dos quadrinhos. Ela não é tão limpa. É, ela é uma coisa mais manual. Ela parece ser o tipo de coisa que você acharia num caderno de... Assim, num caderno de rascunho, sabe? Porque aquelas linhas que não são muito limpinhas, isso. Eu não sei porquê. Mas isso dá uma sensação de proximidade tão grande com o autor, sabe? É como se ele estivesse confiando pra gente os rascunhos dele. Não é, tipo, a obra finalizada, limpinha, arte finalizada, totalmente, sabe? Aquela coisa muito limpa, exatamente. Muito certinha. Eles fizeram, né, algumas continuações também, né? Que também foram algumas delas sempre indicadas ao Eisner, né? Porque, uhum, realmente, ele tem um material rico, né? Uma fonte que é... Os livros do Baum são uma fonte muito rica, né, de conteúdo. E eles conseguiram adaptar de uma forma incrível, bonita, uma leitura super agradável. Eu acho que não tem que se preocupar se ler muito quadrinho ou não. Eu, o pessoal sabe, eu não sou muito de ler quadrinhos. Eu leio algumas coisas, normalmente obras fechadas. E essa, pra mim, foi encantadora. É uma obra que vale muito a pena tu ter na estante, porque ela é uma obra de arte mesmo. Assim, ela não é só um quadrinho que tu compra na banca, aquele quadrinho semanal de um cara que já não aguenta mais escrever sobre o mesmo personagem há 1000 anos, sabe? É, isso é interessante, que apesar dele ter saído aí por um selo da grande dicotomia dos quadrinhos norte-americanos da Marvel e da DC, ele é totalmente fora, assim, ele é uma obra à parte e que ela foge desse padrão que a gente acaba meio que lendo, porque é o que chega, né? O que vende é super-herói, então a gente lê super-herói. E aí, às vezes, a gente tem contato realmente com esse material, que é de uma qualidade incrível, realmente, como a Fer falou, é uma obra de arte, vale a pena muito você comprar e ler, porque ela conversa tanto, claro, tem a parte infantil, a parte, por ser um... Ela como ela própria ganhou... prêmios por ser dedicada ao público infantil, mas ela agrada realmente muito a quem já lê quadrinho, a quem gosta dessa parte mais artística, mais experimental do ponto de vista de você a terminar com uma experiência de leitura gráfica, né? É como a arte e como o roteiro se interligam, né? A arte, ela não é só a representação visual do que um cara escreveu numa série de linhas, ela compõe totalmente o clima, totalmente... A representação do universo, dos personagens, de uma forma maravilhosa. Ó, Cabeça, quer saber o segredo do sucesso? Poder da fofura. Eu sempre digo, poder da fofura. Essa obra, ela, na verdade, me ajudou a redescobrir o Mágico de Oz, né? Que era uma coisa que eu conhecia da minha infância, que eu vi várias referências, já vi muito material, mas que não tava no meu dia a dia. E quando eu nem lembro por que eu comprei, e ele me encantou a ponto de eu descobrir o Mágico de Oz, que era algo que fez parte da minha infância, um pouco, mas não era algo tão presente atualmente. E esse quadrinho, ele me trouxe de volta, e eu particularmente acho que ele não é uma obra só pra criança. Ele é uma obra pra todo mundo e pra qualquer pessoa que gosta de uma história bonita, de uma história cativante, que tem uma arte incrível, enfim, né? Acho que não tem nem o que discutir. Então, eu acho que O que me encantou muito nessa obra foi que justamente o que você tem na sua mão é uma fábula, de fato, entendeu? Eu acho que conseguir transportar esse sentimento de fábula, de história, de fantasia para um quadrinho e sem perder essa vibe inocente, eu acho que esse é o termo, sabe? Essa coisa de realmente ser algo pra transportar, algo pra te transportar pra um mundo diferente que talvez você se lembre da sua infância. Isso é uma coisa que não é tão fácil de fazer, não é uma coisa trivial. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's. Acho que pra encerrar, né, esse cast, acho que pensando em tudo que a gente falou e o que a gente discutiu, realmente, o Mágico de Oz, né, esse universo de Oz, ele é infantil, ele é focado no público infantil, mas isso não significa que não seja pra gente também, que já é um pouco mais velho, que já não faz mais parte desse público, né? Uhum. Eu acho que essa obra, se a gente olha além, justamente aquilo, quando a gente é mais velho, a gente sempre consegue olhar mais além, fazer mais interpretações quando a gente é criança, a gente consegue tirar outras conclusões e sair um pouco da obviedade e do lugar comum e levar isso pra vida, porque nada mais inspirador do que um leão com medo e que acha que é covarde, mas que no fundo, ele, no momento que ele precisa ser corajoso, mesmo com medo, ele é. Sim. Isso é inspirador. Ou um homem de lata, que a única coisa que ele quer ter é sentimento. Exatamente. E um espantalho que quer pensar. Ou a própria Dorothy, que não existe lugar melhor que o lar, né? Gente, eu não sei vocês, mas essa frase, não há lugar como o lar, na época que eu assisti pela primeira vez, não mexeu tanto comigo, mas hoje é uma frase que é tão importante pra mim, cara. Talvez seja aí um apelo pros adultos, sabe? Porque a gente sempre passa por tanta treta, mas você tem alguém que te lembra, não, você pode ter muitas coisas ruins acontecendo, mas você tem um lugar pra que voltar e esse lugar é importante, então tenta voltar pra ele, sabe? Ah, sim. Eu digo, mas até malucos fazem interpretações malucas dessa história. Exatamente. É, aqui, na verdade, a recomendação do Pratis é pra, se você tá nessa situação como nós, revisitar esse universo. Porque foi um prazer pra gente revisitar, né, o mundo mágico. Passa de Oz. Sua interpretação estranha também do Mágico. Exatamente. De Oz. Exatamente. Meu Deus. Tire suas próprias conclusões, isso. O mundo é livre. Exato. Tem uma coisa que hoje mexe muito comigo nessa história, é justamente o fato de as suas respostas já estarem com você. E você descobrir que as respostas estão com você. É, pode parecer meio anticlimático pra alguns, mas eu acho que você pensar, poxa, talvez eu tenha uma resposta aqui comigo, sem ela ainda. Talvez o que você busca já está com você. Ou eu não tô me aceitando porque tem algo na sociedade que diz que não pode ser bem assim. Sim. E aí você fica aquela coisa, eu não sei ainda como eu tô. Eu não sei ainda que resposta é essa que eu busco, mas eu sei que em algum momento eu vou encontrar, entendeu? Eu sei que ela tá lá e eu acho que é uma coisa boa, é uma mensagem boa pra gente levar pra vida. Olha aí, pra fechar eu só faço a pergunta, esse podcast será sonorizado com Dark Side of the Moon? Do começo ao fim, pra facilitar a vida do editor, hein? Já pensou? Que legal? Olha que beleza. Dá pra fazer tranquilo. O editor gostou. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, eu acho que foi bem especial pra gente estudar, revisitar essa obra da nossa infância e que a gente conseguiu perceber que ainda ela é impactante, né? E boa semana. Tchau, tchau, tchau, gente. Tchau, galera. Falou. Beijos. Falou, pessoal. Tchau, tchau. E não se cansem de mim do Sage. A gente vai continuar aqui pra sempre. Aham. Uhum. Não há lugar com o nosso pra lar. Então, sempre. Há lugar com o nosso lar. Olha, mandem sapatinhos de prata pra eles voltarem pra onde quer que eles tenham saído, por favor. Pro planeta de qual planeta eles tenham vindo, né? Exato. Been afraid of losing love, I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. It's sooner by divine gravity. Kiss me goodbye, I'm defying gravity. I think I'll try defying gravity. You won't bring me down. I'd sooner by defying gravity. Kiss me goodbye. I'm defying gravity. I think I'll try. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Sage. E aqui é o Lucas. Dessa vez o Lucas mesmo. Eu estou prometendo que eu vou te chamar de Lucas, mas tá difícil ainda assim. Projeto 2016. Tá bom, vai. Bom, mas pra quem não conhece o nosso site, acesse ele em www.projetoxpodcast.com.br. Para mandar e-mails, você pode mandar para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E no Twitter, @projetoxpodcast. Então vamos agora para a nossa leitura de e-mails. Olha só, que beleza. Olha, muito bom. O feedback do podcast do Agente Carter. Tivemos alguns e-mails interessantes, outros bem curtinhos mesmo, mas então vamos lá. Vai ser um caixa de entrada até que bem curto, mas vamos lá. Uhum. Vamos tentar ler ele com carinho. O primeiro e-mail é do Rafael HQ. Agentes da SHIELD é uma montanha russa quando eles se focam em coisas do universo Marvel, como Inumanos e Hydra bacana. O problema é que quando eles ficam focando nos personagens da série, como a Sky, aí vira novela mexicana. E sobre Agente Carter, eu gostei, mas achei mediano. Podia ter sido melhor se fosse menos galhofa. Porra, mas parece divertido, vai. Parece interessante. Eu só vi o primeiro episódio, eu admito. Mas eu que acho legal. Eu preciso de mais tempo pra ver. Mas parece que são o quê? São poucos episódios também. Dá pra ver rapidinho. Eu preciso de tempo. Pelo que eu vi, eu curti o Agente Carter. E por fim ele fala assim: e eu queria ver uma série do Arqueiro. Deve ser o Arqueiro Verde, já que filme não vão fazer mesmo, né? Agora, eu acho que ele tá pedindo um podcast do Arqueiro Verde. Deve ser mais ou menos isso. Esse daí, eu sei que tem uma certa resistência aqui dentro da Stave, que tem uma galera que não gosta dessa série. E tem uma galera que curte. Eu não garanto nada, né, nesse podcast. Mas valeu, Rafael HQ. Valeu aí, Rafael HQ. Bom, próximo e-mail aqui do Lucas, grande Lucas, 2011. Ele é de Maceió, Alagoas. Hello, PXP Casts. Voltando a mandar e-mails. Não tenho muito o que falar sobre o Agente Carter. Somente digo que gostei, apesar de não achar ela foda. E que venha uma próxima temporada, assim espero. Sobre o próximo cast, não sei ao certo, mas Mágico de Oz, da zoeira ou não. Se for Oz, será que vão falar sobre The Dark Side of the Rainbow? Olha aí. Bom, é Mágico de Oz, sim. Eu vou dizer que tá certo, vai. Não é o zoeira, não. Não é. Mas a gente ficou zoando também, viu? Dentro do podcast. Sobre esse mundo maluco do Mágico de Oz. A gente tentando botar a nossa interpretação, alegorias que o autor queria botar ali. Nossa versão maluca. Em algum momento do podcast. Espero que não tenha sido cortado no corte final dessa parte. A zoeira teve. Agora, se vai tocar o Dark Side of the Rainbow, aí depende do editor. Isso daí eu não garanto nada. Editora dessa vez é Fer, então acredita nela. Vai que toca. Vamos ver. Bom, valeu aí, Lucas. O próximo e-mail é da Carolina Ziegler. E aí, pessoal do Projeto X, beleza? Aqui é a Carolina, 26 anos, de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas morando atualmente na Alemanha. Olha aí. Olha aí, Sage. Olha aí. Sim, a Carolina Ziegler já mandou alguns e-mails anteriormente, faz um tempinho, mas eu ainda lembro dela. Como ainda não vi o Agente Carter, não vou poder falar nada do cast. Ah, que pena. Poxa. Mas pelo menos escuta o podcast, vai. Pelo menos até antes de entrar na zona de spoiler. Parece que tem muita coisa interessante mesmo. Uhum. Mas as dicas da próxima semana eu achei até que fácil. Olha aí, ela achou fácil. Tem gente que ainda não conseguiu acertar também. Mas vai ser o Mágico de Oz. E se não for, paguei um mico gigante. É, ela acertou. Ela se pagou de sábia, né? Escapou dessa vez do mico, hein, o Carolina. Aí ela explica aqui, ó. Furacão é o que leva Dorothy para a Terra de Oz. Esmeralda é a cidade do mágico. E água é o que derrete a bruxa amada oeste, não? Tá certo. Olha aí, acertou. Boa. Tudo as dicas. Explicou direitinho. Aí você não vai nem precisar explicar no final do cast, eu sei. Falei. depende, né? Tem gente que não vai lembrar disso aí que eu falei. Ah, beijo para vocês e continue assim. Beijo também, Carolina Ziegler. Beijos. E muito bem, você acertou as dicas. Parabéns. Bom, próximo e-mail aqui do Ricardo de Andrade Santos, de São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos. Excelente podcast sobre uma excelente série, que tem a linda atriz Hayley Atwell vivendo a protagonista, de quem eu sou fã, desde a série Os Pilares da Terra. A personagem da radionovela é uma referência de como era a personagem Carter quando começou nas HQs do Capitão América, época em que a HQ do herói era uma panfletagem em favor dos aliados, que estavam lutando na Segunda Guerra. Olha só. Lutando, né? Só anos depois, quando a Marvel retomou o personagem, a Carter começou a ganhar mais personalidade nos flashbacks que o Capitão América tinha no período da Segunda Guerra. Tanto a Viúva Negra, que era uma criança de 5 anos na Segunda Guerra, e o Nick Fury, que era branco e usava tapa-olho, tomam uma versão do soro do super soldado do Capitão América, que não dá superpoderes, mas faz a pessoa envelhecer lentamente nas HQs. Bem, é isso. O podcast da próxima semana vai ser sobre o Mágico de Oz, provavelmente sobre os filmes, mas pode ser também sobre seus musicais ou livros. Abraço a todos. Ou pode ser também sobre a história em quadrinhos. É, pode ser, né? Esqueci de mencionar isso, mas sim, tá certo, Ricardo. É Mágico de Oz mesmo. Bom, muito obrigado pelo e-mail. Foi bastante interessante, né? A parte que ele fala da Segunda Guerra, foi o que acrescentou, né? É bom. Eu gosto de e-mails que acrescentam bastante informação interessante. Sim, sim. Bom, valeu. último e-mail é do Guilherme de Biasi, que ele mandou um e-mail grande. Tem algumas partes aqui que tem spoilers, então vamos tentar não comentar muito dessa parte que tem spoilers, pra poupar alguns ouvintes, tá bom? Mas vamos lá. Fala, galera PXP. Aqui é o Guilherme de Biasi e faz um bom tempo que não mando e-mail. Gostaria de começar comentando sobre Agents of S.H.I.E.L.D., série da qual tanto falaram mal. Quero dizer que concordo com tudo, meu Deus do céu. A série era uma porcaria entediante que só empobrecia o universo Marvel. Até o crossover com o Capitão América 2, quando os personagens passam a ter mais liberdade, tornando-os independentes da agência. Foi com muita força de vontade que cheguei ao ponto em que a série fica legal. E aqui ele comenta aqui sobre alguns episódios que dá uma boa sequência pra assistir, né? Ela fica importante. Vamos dar só uma resumida rápida. Aqui ele fala assim pra assistir o tipo episódio 11, que é interessante, depois pular diretamente pro 14, sobre um personagem assim relevante na série. Fala assim também uma participação bem interessante de uma personagem no episódio 15, e do 17 pra frente ele fala assim que tem uma coisa externa que começa a influenciar na história. Interessante essa parte que você comentou. Uhum. Aí ele continua assim, falando que vale a pena assistir a série, as personagens femininas são bem fodas e eu recomendo muito. Agents of S.H.I.E.L.D. seria o espaço que a Marvel deu pro Joss Whedon se criar sem tanta interferência nos executivos do estúdio, no estilo. Se diverte aí, mas traz dinheiro pra gente com os filmes nos nossos moldes. Caramba, hein? Interessante, né? Esse ponto de vista. Sim. Agora vamos falar de Agent Carter. Que série foda. Eu sempre gostei de personagens femininas fortes e a Peggy é sensacional. Comentaram que ela nunca foi salva pelo Capitão América. Isso está errado. No filme ela está atirando no carro com a gente da Hydra e vai ser atropelada quando o Steve tira ela do caminho, mas aí acho mais provável que ela tivesse acertado o cara antes de ser atingida e de salvo o soro. Maneiro, viu? Essa cena. Bom, aqui ele continua falando assim, e quero salientar que a Carter, quando está sendo interrogada, faz um discurso fantástico, destacando como ela é vista dentro da agência, pelo chefe como um gatinho abandonado na porta dele, com o qual ele não sabe o que fazer, pelo Thompson como a secretária intrometida, e pelo Souza como a mulher que ele pôs num pedestal. E agora, ó coitado. Meu Deus do céu, não vou ler isso não. Quando a história do sangue do Capitão começou, estávamos discutindo em um fórum que faria sentido a Dot roubá-la, pois nos quadrinhos a Viúva Negra passou por um procedimento em que ela recebeu uma versão do soro do super soldado, que faria sentido vir daquela amostra de sangue. E quanto aos Starks serem responsáveis por toda a merda que rola, isso também faz sentido. E quando Howard percebeu que estava ficando velho, resolveu ter um filho para garantir que alguém continuasse prorrogando o caos no futuro, e agora o Tony escolheu aquele garoto no terceiro filme, e deu a ele os meios para que a tecnologia Stark seja sempre um ventilador de merda sobre o universo cinematográfico da Marvel. Meu Deus, hein? Que teoria. Aí é que lança uma teoria assim de quem é a mãe do Tony Stark, que assim, é spoiler também, não vou ler, galera, essa parte. E por fim ele fala assim, ó, gostaria de deixar uma dica de uma série chamada Miss Fisher's Murder Mysteries, sobre uma detetive particular resolvendo crimes em Melbourne, na Austrália, dos anos 20. Miss Fisher é uma pessoa à frente do seu tempo e é muito divertido ver ela lidando com a sociedade da época, sendo que ela é solteira, rica, dirige e anda armada. Meu Deus, hein? Caramba! É muito engraçado as situações em que a empregada dela é colocada, sendo uma mulher extremamente recatada e religiosa. Ela vai sendo corrompida ao longo da série. Bom, é isso. Depois desse cast, vou reassistir toda a primeira temporada de Agent Carter. Olha só, muito bom. Olha aí, faça isso. Escute, se interesse bastante mais ainda pelo que a gente falou, e vá lá e reassista. E depois você escuta de novo o podcast. Olha aí. Reassista os dois e fica num ciclo sem fim. Por que não, né? E dá uma curtida na gente. E sobre as dicas, acho que tem a ver com o Mágico de Oz. Olha aí, tá certo. Muito bom. Tá certo, as pessoas estão acertando, né? Sim. E eu falei que a dica tava difícil e tem gente que tá acertando. Sim. Tem gente que errou também, né? Fazer o quê? Mas tem gente que tá acertando. Maneiro. Mas mesmo assim, valeu pelo teu e-mail, Guilherme de Biasi. Valeu. Como disse, tem alguns spoilers, então a gente não leu algumas partes, tá bom? Mas valeu por tudo mesmo. Valeu, Guilherme. Bom, os abraços dessa semana, né, pra galera que comentou, são pra Legião, Antônio Pereira, Pablo Neves, Rafael Taira, Matheus Freitas, Lucas Cachone e Arucas. É tipo Lucas, só que Aro. Como assim, cara? Meu Deus do céu. Cara, você gravando caixa de entrada no domingo à noite, isso não dá certo, viu? Não, tem que gravar no domingo de manhã. Tá acontecendo alguma coisa, viu? Porra. É que, cadê o cabelo? O cabelo tinha que tá gravando. Olha aí, outro Lucas, né, pra jogar culpa. Tá bom, é. A Legião dos Lucas. Tá bom, mas valeu. Então, galera, sintam-se abraçados, tá bom? Escolha alguém da staff para se sentirem abraçados. Pois é. E pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. As dicas da semana passada foram Furacão, Esmeralda e Água. E sim, é referência ao Mágico de Oz. E como foi falado pela Carolina Ziegler, Furacão é como a Dorothy foi transportada da casa onde ela estava lá no Kansas diretamente até o Reino de Oz. Esmeralda é referência à cidade Esmeralda, que é o local onde vive um Mágico de Oz. E Água é a forma de matar a bruxa malvada do oeste, jogando uma água nela, um balde d'água nela. E ela se derrete toda. Tomou um balde de água fria. Mas é isso. Mágico de Oz. Bom, as dicas pro cast da semana que vem são Dragon Ball Super, Heroes Reborn e Star Wars episódio 7. Quero ver se o pessoal pega um pouco do conceito desse podcast, tá bom? Isso, não precisa acertar as palavras exatamente, porque eu acho que não vai dar. Mas pelo menos um dos conceitos que a gente aplicou, né, nesse podcast. É muito legal, tá muito interessante. Isso. Olha aí, edição da Adri. Então torça que deve sair esse podcast na semana que vem. Isso aí. Bom, galera, muito obrigado por todos os escutarem até aqui. Um abraço na boca. Valeu, galera. Falou. Fui. Everywhere you go, you go, you go. I'll be everywhere you go, you go, you go. Eu estou aqui com meus sapatinhos de prata batendo. Que beleza. Ai, que bonitinho. Ai, que chique. Gente, que visão elegante. Bonita. Que elegante. Que visão gracinha. Eu prefiro não ver isso. E não pensar gente, muito Gente, o Photoshop nisso. Tá... A mão do Photoshop chega a tremer, cara. Chega a tremer. Meu Deus. Eu preciso de uma foto do Zayde de corpo inteiro. Pra ontem. Meu Deus. Façam, tipo, quero ela na minha mesa em 2 horas. De preferência com, né, com o vestido da Dorothy. Podia ser pior. Pode podia estar tá usando um sapatinho de rubi, olha aí. Porra, não. E é uma obra que eu acho que é encantadora. Com certeza. Por que tu tá roendo isso aí, neném? Sério, isso com certeza vai aparecer na gravação. Esse é o problema. Prevejo muitos erros. É, eu escutei o barulho. Então, se tu escutou, com certeza. Gente. Bruce, para. Bruce, não. Não foi pode a morte de outra coisa, Bruce. Erro de edição número 1, ponto. Vamos continuar. Nossa. Isso, senhoras e senhores, pra quem não entendeu, é a Fer cuidando das crianças dela, sabe? E o Bruce, vem cá, tá desnaturado saindo aí, não volta pra casa. O pai, tá vendo, o pai tá, isso o pai que tá ausente. Pai ausente, né? É, entendeu? Pra fazer, ele tá lá. Pra cuidar da educação, né? Fazer é fácil. Não, ele não fez, né? Poxa, cara, a Fer tem que estragar, né? Ela tem que estragar a piada. E o coração, cadê? Não, o coração o seu e o homem de lata. Cadê? Vamos seguir aqui, gente, por favor. Enfim. E que contam essa história mais aprofundada. Bruce, dá aqui o mouse, por favor. Não. Você pode devolver o mouse, por favor. É louco. É nisso que dá você não criar suas crianças do jeito com a mão mais de ferro, cara. É. Que beleza. Bom. Eu posso fazer essa parte. Enquanto a Fer é tenta recuperar suas coisas. Já da, não, já peguei. Já da peguei. Boca do cachorro. Já recuperei o mouse. Bom, vamos... Eu acho que outra coisa interessante, né, que o Sage pode falar pra gente é a questão até... É a questão até... Me dá atenção, mãe. Não fala com esses caras chatos, não. Me dá atenção. O que tá acontecendo que tem 800 pessoas abrindo a pauta? Sei, não, tá aparecendo animais aqui que... Gente, isso aqui não é a Arca de Noé, por tem favor. Tem um Geomes, tem um Cago aí. Nem são tipo animais que podem cruzar depois, gente. Vai dar merda do mesmo sei jeito lá. No final. Continuando. Tem aquilo que eles buscam. Uhum. Ok, Rach, obrigado. Eu entendi. Agradeço aí pelo apontamento. Pela muito pertinente, é.